Mini Frego Podcast, episódio 10. Chegamos a uma dezena, né? Acho que eu nunca vi um episódio chegar a 10 edições. Um episódio não, um podcast chegar a 10 edições e acabar depois ou não durar muito tempo. É meio que a marca de que o negócio é sério e que vai levar um bom tempo. Então tô feliz de chegar nessa marca. E mais ainda porque hoje aconteceu uma coisa, cara, que eu ia deixar pra falar no próximo episódio, mas vou falar aqui já na introdução. Hoje eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu já falei antes que eu tenho muito esse negócio de roteirizar as coisas e de tentar o tempo todo seguir um roteiro e falar as coisas que eu deixei marcado sem sair muito disso. Inclusive, a forma que eu gravava podcasts era assim: tô tentando parar com isso aos poucos para treinar. E na entrevista que eu fui hoje foi muito boa, já vou adiantar isso, e só foi muito boa graças a esse podcast. Porque eu tenho certeza que o eu de 3 meses atrás, pré-Menefrego, jamais conseguiria falar coisas fora de um roteiro. Eu ia ficar suando, ia ficar, puta, o que eu respondo agora e tal. E essa entrevista eu fui para ela achando que seria uma empresa. Aquelas vagas que tem na internet que é confidencial, né? Então eu fui achando que seria uma empresa comum, de roupa social e tal. E quando eu cheguei lá era uma startup. Uma startup. Para você ouvinte que não conhece o termo, sabe aquelas empresas de jovens empreendedores que as paredes são grafitadas, você pode levar cachorro pro trabalho e todo mundo trabalha de regata e chinelo, então era isso. Aí eu cheguei lá de camisa social e eu falei, puta cara, não vai dar certo. Tipo, eu pensei na hora, não vai funcionar isso aqui. Aí a moça do RH me chama e é uma mulher de, sei lá, 24 anos, com 15 piercings pelo menos. E aí eu olhei para aquilo e falei, não vai dar, pô, tô aqui completamente ilhado, não vai funcionar isso aqui. Mas como já não ia funcionar, eu falei, ah, vou falar aqui o que der para falar. E abandonei o que eu tinha preparado antes. Eu fiquei 12 horas ontem escrevendo como seria a apresentação, fazendo aquilo que a gente faz em entrevista de emprego, né? Então eu falei, ah, esquece, cara, eu vou responder aqui como der. E aí, percebendo já que a empresa era esquerdista, né, era pró-minoria, que a maioria lá era feminista, o pessoal com cabelo rosa, muito gay e tal, eu entrei completamente nisso, cara. Mas completamente. Eu fiz um jogo. Tem uma hora que eles me perguntaram assim: ah, você faz história, não é? Mas essa área aqui, ela não é voltada pra história. Por que você se candidatou pra ela? E aí eu falei: puta, o que que eu vou falar agora? E a resposta sincera seria o quê? Não, porque eu gosto de política, eu sou fascista. Eu acho que Mussolini é o maior ícone político na história. E eu faço história pra entendê-lo um dia. Mas eu não podia falar, óbvio. Então eu falei: não, eu faço história. Imagina isso, ouvinte. Imagina o cara que tá há 9 episódios aqui falando sobre fascismo, mandando isso pra uma mulher com 15 piercings na cara, no RH de uma empresa startup. Eu falei, não, eu faço história porque toda vez que eu aprendo sobre uma nova cultura, eu me sinto parte dela, eu me sinto um integrante daquela nova cultura. Então, quando eu vejo algo acontecendo no mundo, injustiça, e eu não suporto injustiças, se você me permite falar, quando eu vejo uma crise de imigração, por exemplo. Isso me dói o coração, sabe? E fazendo história eu me sinto mais próximo daquelas pessoas, eu sinto que eu posso mudar elas, que eu posso mudar o mundo. Eu meti se eu posso mudar o mundo no final porque é o que jovem quer e por entender jovens e falar deles aqui eu sabia que ele ia querer isso. E quando eu acabei, cara, eu tava sentindo uma vergonha de mim mesmo, sabe? Eu tava tipo olhando assim pra frente falando, puta merda, eu falei isso mesmo, eu falei isso mesmo. E a mulher amou, eu achei que ela ia chorar. Ela ficou olhando pra mim assim e falou, nossa, você entendeu a empresa? É isso, a gente tá aqui para mudar o mundo, a gente tá aqui para mudar as coisas. Você entendeu? É isso mesmo, parabéns. Eu achei que ele ia soltar fogos, tá ligado? Porque eu mandei o discurso mais clichê, mais de jovem merda possível. E aí terminou, falou que, nossa, você vai passar tal. Eu deveria fazer 3 entrevistas e ela me passou das 3 só com essa primeira. Era um teste psicológico, um teste de conhecimento da empresa em si. E um teste de personalidade. Ela me passou pelos três, falou: ó, gostei muito de você, você é o melhor que a gente entrevistou até agora. Eu vou te passar já, você não precisa voltar nos próximos dias, vou escrever sua recomendação. Semana que vem você volta para fazer o teste final na área mesmo. Aí o que acontece? Na semana que vem eu vou falar com a mulher que será minha chefe, caso eu entre nessa empresa. Ela me mandou um e-mail quando eu cheguei em casa, parabenizando, falando: olha, eu ouvi uma boa recomendação sua, hein? Espero te conhecer semana que vem. A foto do e-mail dessa mulher é uma gordinha daqueles com aqueles óculos redondos, sabe? Óculos, sei lá, um óculos redondos, deve saber o que que é. Com uma camisa escrito 100% feminista. É a foto do Google Mail dela, do Gmail. Vai ser uma entrevista difícil, cara. Se essa primeira já foi, imagina essa segunda com a gordinha do óculos redondo 100% feminista. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô me candidatando a uma vaga assim. Porque estando na empresa eu não lido mais com essa gente, é um bagulho mais de atendimento ao público, então não vou ter ligação direta com elas. E a empresa até que é legal, apesar disso, apesar desse público que ela. Apesar desse público, não, apesar dessas pessoas que ela atraiu pra trabalhar lá, ela é até uma boa empresa. E porque o salário é muito bom. É muito bom, eu vou ganhar 5 vezes mais do que eu ganhei no meu último trabalho. É absurdo, sabe? É um crescimento profissional que eu nunca imaginei que teria, ao menos não nesse momento. Isso vai ser muito bom pro podcast, pra poder morar sozinho, pra, sabe, ter planos e poder investir tudo isso que eu sempre quis fazer. Vai ser possível com essa vaga de emprego. Então, você ouvinte, caso você acredite em algo e tal, reze aí. Caso não, só torça pra tudo dar certo. Semana que vem eu vou gravar um podcast falando sobre essa experiência, detalhando tudo melhor e falando como sair. Espero muito que dê certo. Tô precisando muito dessa vaga e isso vai me ajudar muito. E a primeira coisa que eu vou fazer com o salário é comprar um microfone novo. Tô gravando aqui com um terceiro microfone diferente, até peço perdão se ele tiver com alguma falha de áudio, alguma coisa assim. Meu outro pifou e eu preciso comprar um microfone profissional e vou fazer isso com o meu primeiro salário, caso tudo dê certo e caso eu volte semana que vem contando como foi ser contratado por essa empresa. Espero muito que funcione. É, no episódio de hoje, já que eu já fiz essa introdução falando o que aconteceu, foram 7 minutos já. O episódio de hoje ele vai voltar a ser sobre política. Nos últimos dois eu recebi amigos para falar sobre temas e agora eu vou falar sobre política. Uma coisa que eu acho muito importante para se entender política. E quando eu falo sobre isso, não pensa na política, o Bolsonaro e o Jean Willis, sabe? Os políticos, não são eles que eu tô falando. Tô falando de política, a relação política, a relação que você tem com uma pessoa ao tratar com ela. A relação de duas pessoas, a relação interpessoal, essa palavra que eu estava buscando. Isso é política. Isso é o fazer política. Se você perguntar para uma pessoa qualquer quais são as duas palavras mais importantes para se entender política, ela vai te dizer democracia, liberdade, república, sabe? Palavras assim, que são aqueles termos abertos que não significam nada no fim. E isso não te ajuda a entender nada. O que isso faz é com que você vire um repetidor. Você vai abrir lá o G1 e vai falar: gente, Bolsonaro ataca a liberdade. Bolsonaro é um risco à democracia. Você não criou essa noção na sua cabeça. Você viu ela no G1 e está repetindo. Você vira um repetidor, um replicante. E essa não é a nossa intenção aqui. Nós não somos a elite da internet brasileira à toa. Nós vamos ensinar você a pensar, a criar novas ideias. Como você cria novas ideias? Tem duas coisas na política que não são ensinadas em escola, não são ensinadas em lugar nenhum e são essenciais para entender política e para criar noções políticas. Uma delas chama teoria dos jogos, eu vou falar sobre ela depois. A teoria dos jogos é basicamente, o resumo ali de 30 segundos para depois entrar mais no assunto, é um cara que ele fez uma conta matemática que ele te dá a melhor solução para um problema difícil. Ele conseguiu calcular isso matematicamente. Se você tem uma questão que pode levar a uma guerra e você é um chefe de estado, você agia por feeling, tipo, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Esse cara conseguiu fazer uma conta matemática para você tomar a melhor decisão. É esse o nível de dificuldade da teoria. Ela é tão complicada que levou 45 anos para ser entendida. Durante 45 anos ela foi aplicada e os caras ficavam: não, tá funcionando, mas é por acaso, isso aqui é impossível essa conta estar certa. Iam tentando, ela continuou funcionando e depois de 45 anos funcionando ininterruptamente, eles falaram: é, parece que o cara conseguiu, parece que ele calculou isso mesmo, e deram um prêmio Nobel de Economia para ele em vida ainda. É bem legal, eu vou contar essa história para vocês. A segunda se chama Realpolitik, é um termo alemão para política verdadeira, política real, como diz o nome, que ela fica longe das ideologias. Por que eu vou tratar esses dois termos aqui? Porque a gente não pode ficar preso em ideias abstratas. A gente não pode ficar preso ali no que, ah, porque a esquerda ela defende os pobres, porque o feminismo luta por igualdade, porque o movimento negro quer que o negro tenha os mesmos direitos que o branco. A gente não pode ficar nesses termos, são criados por esses grupos, achando que isso, a ideia teórica, é a verdade, porque ela não é. A política tem que ser analisada pela verdade, pelo que ela realmente apresenta a nós, e isso é o que a Realpolitik faz. Enefrego Podcast, mais uma vez, torço muito por mim nessa questão do emprego que eu falei. Eu tô animado, espero que funcione e minha vida vai ser muito resolvida caso isso dê certo. Espero contar pra vocês semana que vem como isso saiu. E voltando ao episódio, Falaremos agora sobre Realpolitik, teoria dos jogos, depois da vinheta, tô de volta. Sostina, vuol sempre lei ragione, ma Benito Mussolini, se gli italici destini sono in gioco, può ripetere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, fo quel che piace a me. Começando pela Realpolitik, que é o mais simples de explicar e também o que mais vai ser aplicado. Imagina que o mundo dos comunistas, o mundo que existe na cabeça deles, é um mundo real. Não importa quão anticomunista você seja, não importa quanto você abomina essa ideologia, você ia aceitar ela, você ia querer viver nesse mundo. Imagina um mundo onde não existe mais discriminação de qualquer forma, onde não existe mais pessoas passando fome, onde tudo que é produzido é dividido igualmente, todos têm condições de alcançar os seus objetivos. Imagina esse mundo, é um mundo perfeito. Qualquer pessoa que tenha oportunidade de viver nesse mundo vai aceitar na hora. Eu, que sou provavelmente a pessoa mais anticomunista que eu já conheci, aceitaria de boa. Pra mim não tem problema nenhum, que maravilhoso viver nesse mundo, é um sonho. O que nos faz anticomunistas é saber que isso não é verdade, que isso não é real, que isso não é palpável, que a realidade não aceita isso, que a igualdade e a noção de que todos terão a mesma oportunidade é algo antinatural e, por ser antinatural, não vai acontecer nunca. O que nos faz anticomunistas é olhar para a realidade e não para a teoria, não para a utopia que eles criaram. A Realpolitik é basicamente isso. Se a gente for usar a descrição Google de Realpolitik, é uma descrição meio ruim. Eu vou até pesquisar aqui em tempo real para vocês verem. Ó, Realpolitik no Google sempre é uma coisa mal vista, e por isso eu estou trazendo aqui, porque não é. Ó, então vamos lá, descrição Google para o Realpolitik. Realpolitik refere-se à política ou diplomacia baseada principalmente em considerações práticas em detrimento de noções ideológicas. O termo é frequentemente utilizado pejorativamente, indicando tipos de política que são coercitivas, imorais ou maquiavélicas. Pensadores como Maquiavel e Nietzsche defendem a Realpolitik como um realismo político segundo o qual as relações de poder tendem a solapar todas... Enfim, segue aqui porque é um texto mais longo. Qual é a definição Google? Realpolitik é política maquiavélica, é política que não quer o bem comum, é política que não visa o indivíduo, é política malvada. O que é a Realpolitik na realidade? Você tem essas ideologias que defendem o que não é possível, como é o caso do comunismo, você tem essas ideologias que vendem uma versão mentirosa da realidade, e a Realpolitik diz, não, nós vamos analisar a realidade, nada além dela. Exemplos práticos disso, para não ficar muito na teoria. O grande criador do termo é um cara chamado Rocher. Ele disse, para justificar o termo Realpolitik, que para derrubar as muralhas de Jericó, o defensor da Realpolitik sabe que é muito melhor ter uma simples picareta do que a mais estonteante das trombetas. É uma citação bíblica, né? Quem tem um conhecimento bíblico entendeu melhor. Mas o que ele está dizendo basicamente é, você quer derrubar uma muralha intransponível? Ao invés de você ter uma trombeta que poderia, em teoria, derrubá-la e poderia causar um estardalhaço absurdo, é muito melhor ter uma picareta que você vai levar 1000 anos para derrubar, mas você pode derrubar, você pode com ela chegar ao seu objetivo. É muito melhor ter algo que funciona do que ter algo que, na teoria, poderia funcionar. Realpolitik explicado em uma frase, em uma alegoria. Na história, a gente teve um cara chamado Sun Tzu, e aqui eu vou dar exemplos bem rápidos, tá bom? Porque muitos desses caras eu vou resgatar futuramente, eu vou falar sobre eles em episódios futuros. Então vai ser bem resumido. Mas a gente teve o Sun Tzu, que foi o primeiro a falar de Realpolitik. O Sun Tzu, ele foi o cara que falou, olha, você quer chegar a esse objetivo, siga esse caminho. Ele foi a primeira pessoa na história militar a apontar isso. Ele não ficava muito vendendo teorias e vendendo ideias e vendendo, não, você tem que ser um líder que inspira os seus seguidores, isso não funciona, você tem que ensinar como fazer. Sun Tzu faz isso em A Arte da Guerra. Ele foi a primeira pessoa a fazer isso. Ele não é considerado o criador da Realpolitik porque ele não tinha noção do que ele estava fazendo. mas ele foi ali uma base, uma proto-realpolitik, seria Sun Tzu. Depois disso, nós tivemos Tucídides, que é um dos pais da história. A história desse cara é bem legal, porque ele era um historiador grego e ele foi cobrir uma guerra chamada a Guerra do Peloponeso. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre essa guerra. O livro chama História da Guerra do Peloponeso. O interessante desse livro é: na Grécia existiam historiadores, mas a noção popular era uma noção moldada pela crença nos deuses. Era uma sociedade politeísta que acreditava em diversos deuses. Então, se, por exemplo, um historiador grego chegava para cobrir uma batalha entre os gregos de Atenas e os de Esparta, ele contaria essa história com um ar grandioso, com um ar de que os deuses estavam diretamente envolvidos. Seria alguma coisa assim, tipo, imagina que teve uma batalha e no meio da batalha começou a chover e graças à chuva os espartanos ganharam, porque eles estavam mais preparados para lutar na chuva, por exemplo, tinham mais força física para isso. A história seria: ah, e aí eles travaram grande batalha, mas de repente os deuses espartanos mandaram do céu a sua chuva e banharam os campos com o sangue ateniense, e os soldados espartanos, olhando para seus deuses, agradeceram e avançaram numa batalha sangrenta que acabou. Sabe, a história era contada, era um fato, os atenienses perderam a guerra dos espartanos depois de uma chuva, mas era contada com a visão da época, então era uma coisa muito. Os deuses resolveram a batalha mandando uma chuva milagrosa que fez com que ela fosse resolvida. Como esse cara via, analisando a realidade? Ele falava: não, choveu, os atenienses não tinham treinamento para lutar na chuva, os espartanos tinham, logo os espartanos ganharam a guerra. E ele escreve esse livro, História da Guerra do Peloponeso, dessa forma, o tempo todo sendo imparcial. Não colocando a participação de deuses na guerra e colocando: olha, os caras estavam lutando, aconteceu esse fenômeno natural e, graças a esse fenômeno natural, eles que estavam mais preparados conseguiram vencer. Isso pegou muito mal na época, mas muito mal. O fim da vida dele foi exilado e sem conseguir voltar para casa porque as pessoas odiavam ele por ter feito isso, por ter sugerido que os deuses não decidiram a guerra, que talvez foi a relação humana que decidiu aquilo. Tucídides, um dos pais da história, para mim é o grande nome da Realpolitik nos tempos antigos, porque ele olhou para uma relação política que aconteceu ali, um jogo de guerra, e falou: isso aconteceu por essa razão, e não ficou acreditando nas teorias que existiam para a época, que nesse caso era dos deuses, mas depois vão ser as ideologias políticas. Avançando um pouco mais, Maquiavel. O Maquiavel é uma coisa interessante porque muita gente inteligente não gosta dele, porque considera o livro dele, O Príncipe, um livro que não é um livro prático, não é um livro aplicável, é muito mais uma. Tem pessoas que chamam até de sátira, mas muita gente diz que é um livro exagerado e que não seria funcional. Eu não concordo com isso. Eu acho que Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, é uma obra-prima e tem que ser lido por qualquer pessoa. A relação do príncipe com a sociedade da época, e aí. Eu não vou lembrar aqui qual era essa sociedade, era uma sociedade italiana, era um povo italiano ali, uma vila italiana. Não vou lembrar exatamente qual era, porque eu estou tentando, como eu falei pela entrevista, fazer tudo de cabeça, falando mais de cabeça mesmo. Mas ele tinha ali um príncipe que ia assumir na Itália, e esse príncipe estava cercado de outros reis, condes, barões e príncipes vizinhos que queriam tomar aquele território dele. Maquiavel escreveu um manual para esse príncipe seguir, um príncipe jovem, e Maquiavel, que já tinha sido conselheiro, falou: oh, vou escrever um manual, você vai seguir esse manual e você vai conseguir ser um bom príncipe graças a isso. Como funcionavam os manuais da época para a realeza? Era uma coisa muito, muito otimista. Era tudo baseado na moral cristã vigente, porque a Europa era cristã, e era nesse nível: olha, você tem que buscar sempre perdoar os seus inimigos, porque Jesus perdoou, e o perdão é um dom, e o perdão deve sempre ser aplicado, porque isso nos aproxima de Jesus. Sabe, era uma coisa bonita. Ou de repente, sei lá, o príncipe tem que buscar ser amado, porque assim como Jesus foi amado, nós temos que ter esse sentimento como a meta, e o amor vai nos aproximar do nosso povo. Era uma visão muito enviesada. Deixou de ser a visão enviesada em vários deuses de Tucídides e virou enviesada em um único deus, que é o deus cristão, mas ainda assim era uma visão que não se aplicava à realidade, que o cara não estava olhando a realidade e fazendo análise da realidade, ele estava criando na cabeça dele um mundo perfeito e analisando aquilo. O que Maquiavel vai fazer sobre esses dois casos específicos? Sobre ser amado, ele vai falar: olha, o amor, ele é mensurável e ele pode ser substituído. Se você gosta muito de uma pessoa, admira essa pessoa, ama essa pessoa, e alguém te oferece algo maior, você vai trair isso. Se você tá lá com alguém que você gosta muito e fala, ó, por exemplo, Menefrega o podcast. Digamos que você adore ouvir esse podcast aqui, goste dele, espere ele sair todos os sábados. Você fala, puta, eu amo ouvir esse podcast. Um exemplo. Alguém chegar pra você e falar, olha, eu tenho aqui 10 milhões de dólares pra você não ouvir mais esse podcast. Você vai parar de ouvir? Na hora você aceita. Você fala, puta, 10 milhões de dólares, tá maluco? Pode bloquear ele agora, eu não quero mais ouvir. Você gostar de algo ou até amar algo pode ser substituído porque não existe medo envolvido. O amor, ele pode ser traído. É um sentimento que, apesar de ser puro, ser bonito, ele pode ser substituído por coisas maiores, sejam elas no âmbito pessoal ou no âmbito econômico de algo ser oferecido. No caso do rei, como isso seria? Digamos que o rei, ele tem muitos súditos que juram que são fiéis a ele. Chega alguém de fora e fala, olha, se você trair esse rei, eu vou te dar muito mais terras do que você tem agora. Esse súdito vai balançar. Ele pode não aceitar justamente pela moral cristã que o prende, mas ele vai falar, puta, eu devia ter aceitado isso aqui, eu devia ter ouvido esse cara porque é uma boa ideia. Agora, o que Maquiavel vai fazer? Seguinte, se ao invés de ser amado, você for temido, você fazer as pessoas terem medo de você e a sua vida estar em risco quando elas vão contra você, ninguém vai se preocupar em te trair. Ninguém vai ter a coragem de fazer isso. Não importa o que seja oferecido. Se chegar alguém de fora e falar assim, olha, esse seu rei aí, eu vou te dar muito mais terra se você trair ele, e esse cara teme você, ele vai olhar e falar, ok, eu poderia fazer isso e poderia ganhar aqui mais terras, mas eu tenho certeza que se esse cara descobrir, eu tô morto. Tenho certeza que se ele descobrir, ele vai me mandar me matar e minha família vai ser mandada pra fora daqui e eu vou estar desgraçado pra sempre. Eu não vou fazer isso, eu não vou correr esse risco. Entendeu? Se quando você dá play no Menefrega o Podcast, de repente, sei lá, aparecesse alguém na sua casa te obrigando a ouvir ele, falando, ó, ouça, ouve, a gente vai te dar porrada aí, ouve essa porra. E alguém te oferecesse dinheiro, falasse, ó, te dar aqui 10 milhões e você parar de ouvir. Você ia pensar, cara, eu poderia parar de ouvir, mas esses caras vão ouvir e vão me quebrar na porrada se eu parar de ouvir ele, então vou continuar. Entendeu? O medo, o temor do que pode acontecer, ainda que não seja algo que realmente vá acontecer, só a possibilidade disso acontecer, causa muito mais lealdade do que o amor. O amor pode ser traído, o medo jamais é traído. Isso é Maquiavel. Como dizem que esse cara é ruim? Isso é realpolitik, isso é analisar a realidade, tomar decisões baseadas na realidade, é realpolitik pura. O que Maquiavel vai falar sobre o perdão, por exemplo, tudo isso é de O Príncipe. Se você gostou dessas teorias, leia O Príncipe. Eu vou falar de Maquiavel futuramente, eu tenho muito tempo pra falar, a gente tem 9 episódios só, eu vou falar de mais coisas. Mas se você já quer adiantar isso, leia O Príncipe, é um ótimo livro. Mas o que ele fala do perdão, por exemplo, que nada é maior do que perdoar uma dívida de sangue. Ou seja, se alguém deveria ser morto, essa pessoa não é morta porque você a perdoou, você não está fazendo isso porque você é bonzinho e porque você quer se aproximar de Deus. Você está fazendo isso porque isso te dá controle absoluto sobre aquela pessoa. Você pode mandar ela fazer qualquer coisa, ela vai olhar para você e falar, não, não vou fazer, não vai fazer, lembra que eu salvei sua vida, hein? E o cara, puta, é verdade, esse cara salvou minha vida, nossa, eu vou ter que fazer isso. Entendeu? O que ele defende não é essa noção de seja bonzinho porque a moral cristã vigente defende isso, a moral cristã vigente que é teórica. Ele está falando, isso pode ser aplicado na realidade, você pode, com a realidade, dominar pessoas fazendo o que é certo. Maquiavel, para mim, é o grande nome da realpolitik. Avançando um pouco mais aqui, eu deixei só os nomes aqui marcados no bloco de nota e estou falando sobre eles conforme a gente avança. Frederico II da Prússia. Esse cara, o nome dele em inglês é mais legal. Eu deixei Frederico II para quem quiser pesquisar mais sobre. Mas o nome dele em inglês é Frederick the Great. Puta, nome bonito, né? Frederick the Great. Nome legal demais. O que esse cara fez? A Prússia, ela tinha uma tradição diplomática muito boa. E ela tinha um exército grandioso, mas que não atuava porque a sua diplomacia era forte. Era um país que, ao invés de entrar em guerra, ele mandava um diplomata para discutir questões e falou, olha, eu tenho interesse nessa região aqui, será que você não quer me vender ela? Aí os caras ficavam lá 3 anos trocando carta e falava, oh, eu consigo vender uma parte dela. Ele ia lá e comprava metade da região que ele tinha interesse, porque ele acreditava na diplomacia prussiana e o exército ficava parado. Quando o Frederico II chegou ao poder, ele falou, cara, por que a gente está se orgulhando de diplomacia e falando que a diplomacia é importante e é uma marca da Prússia, se a gente tem o maior exército do mundo? Por que isso é uma preocupação? A gente tem o maior exército do mundo. Isso é real. O maior exército do mundo entrando em um território e dominando aquele território é real. Eu não preciso de diplomacia, não preciso de mais nada. E Frederico II da Prússia conseguiu expandir o seu território ao ponto de criar um império. A Prússia se torna um império e vai ser um império durante muito tempo, graças a essa ideia, graças a ser o primeiro cara numa longa linha de sucessão que vai abandonar a ideia de que a Prússia é um país de diplomatas e vai falar: não, não preciso ser, eu tenho um exército gigantesco, um exército muito bem treinado, um exército que pode fazer o que eu quiser, para que eu vou perder tempo com diplomacia? Realpolitik. Um outro exemplo que eu não deixei anotado, mas que é interessante pela questão filosófica dele também, é Thomas Hobbes. É o que acontece para o Hobbes? Existem conceitos que são conceitos absolutos, por exemplo, a liberdade. A liberdade é muito defendida desde essa época e até hoje. Dizem que a liberdade vai salvar o homem, que a liberdade é a grande busca, que todos estamos atrás da liberdade. Tenta definir o que é a liberdade. Você acha que o homem hoje é livre? Você acha que o mundo que a gente vive não tem mais amarras tão grandes quanto tinha no passado? Mas você acha que você é livre? Você acha que você é mais livre do que, sei lá, um escravo persa era livre? Provavelmente não, você só não enxerga as amarras que estão te prendendo, você não é livre, você tem uma ilusão de liberdade. Por que Hobbes vai dizer isso? Hobbes chega e fala: seguinte, a liberdade que vocês acham como estado natural, que o homem nasce livre e ele busca ser livre, é uma mentira. O estado da natureza é a violência, é a guerra, é o todos contra todos. Se você tira o Estado, você tira as ligações morais que foram criadas graças ao Estado, e você deixa o homem no seu estado primitivo, vai todo mundo sair dando paulada na cabeça um do outro em troca de um pedaço de comida, porque o homem puro, natural, é isso, a liberdade total é isso. Por que existe o Estado para Thomas Hobbes? Porque em algum momento chegaram lá 5 caras e falaram: olha, vamos se juntar aqui e vamos fazer aqui uma comunidade, beleza? Então, beleza, vamos fazer uma comunidade. Eles começaram a caçar juntos e organizar tudo. E aí, um desses caras olhou pro outro e falou assim: eu quero comer essa comida aí. Não, não, essa comida é minha, eu já cacei, eu vou comer. Não, eu quero ela, não, é minha. E aí, esse cara foi lá e matou o outro para pegar a comida dele. E ficaram 4. Eles falaram: puta, ele matou o cara para pegar a comida, a gente tinha concordado em não fazer isso, por que isso aconteceu? Não, beleza, vamos seguir a vida. E aí, passou um tempo, já tinham 4 lá. Esse mesmo cara que tinha matado o outro no passado olhou para o outro e falou: quero a sua comida aí também. Matou ele para pegar essa comida. Sobraram 3 sobreviventes nesse grupo. Dois deles queriam um bem comum, buscavam algo. E um era um cara que não seguia regra nenhuma e que achava que o que ele queria, o que devia acontecer. Esses dois caras que buscavam um bem comum se juntaram e falaram o seguinte: a gente é a maioria, e se a gente amarrasse aquele cara e não deixasse ele sair até ele aprender a lição? Se a gente fizesse isso, hein? Nesse momento surge o Estado. Esses dois caras, ao fazerem isso, eles estão abrindo mão da sua liberdade de poder fazer tudo. Afinal, o cara que estava dando uma paulada na cabeça do amigo dele para pegar comida estava sendo livre? Estava fazendo o que ele tinha vontade? Esses dois caras falam: a gente está ditando aqui que fazer isso tira a liberdade, então vamos prender ele para a gente conseguir fazer essa comunidade voltar a crescer, sabendo que nós, quando fizermos a mesma coisa e se fizermos a mesma coisa, também perderemos a nossa liberdade. Surge aí o primeiro protótipo de Estado que vai ser seguido depois. Essa comunidade vai crescer cada vez mais, ela vai ter as suas próprias leis, as suas próprias regras, ela vai virar uma aldeia, virar um povo e vai crescendo, virar um país futuramente. E o Estado surge porque o estado natural do ser humano, ele é a barbárie, ele é a violência pura. O Estado, que os liberais tanto criticam, é você tirar esse estado de violência e colocar a ordem. E para impor a ordem, você precisa tirar a liberdade individual, que não é uma coisa sempre boa. Ser livre não é sempre bom, segundo Thomas Hobbes, segundo essa ideia de Leviatã. É claro que a gente tem que controlar isso, porque se o Estado cresce demais, você acaba tendo um problema, como é o Leviatã. Mas a ideia de Hobbes é isso: o Estado exige para proteger a vida, então você abre mão da liberdade individual em troca de proteção. A anarquia, ela pode ser bonita na teoria, a liberdade absoluta pode ser bonita na teoria, mas ela não pode ser aplicada porque a falta de Estado vai fazer com que a sociedade quebre. Thomas Hobbes também explicado. Avançando um pouco mais agora para os nossos tempos, já para encerrar a parte da história da Realpolitik, Otto von Bismarck, inclusive eu acho Otto von Bismarck o nome mais bonito que um ser humano já teve no mundo. Para mim, o nome dos meus filhos seria esse: Otto von Bismarck. Puta nome forte. Que namora, minha namorada não aceita, fala que é muito feio, que ninguém no Brasil se chama Otto von Bismarck, mas eu acho muito foda esse nome. Otto von Bismarck, ele vai criar o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é algo que a esquerda depois se apoderou, que é a ideia de que você tem que fazer o povo estar feliz, porque isso vai fazer com que o nacionalismo cresça e com que a nação esteja forte, já que a nação é feita pelo povo. Mas para Bismarck, que era um cara conservador, ele olhava o povo ali e falava: eu preciso fazer essas pessoas trabalharem, elas terem orgulho, elas estarem felizes em servirem à Alemanha. Como eu vou fazer isso? Eu não posso chegar para eles e fazer um discurso e falar: olha, eu prometo que se vocês fizerem o que eu estou pedindo aqui, vai tudo dar certo. Ele precisava de alguma forma incentivar isso. O estado de bem-estar social de Bismarck surge de uma análise da realidade. Ele vê como a realidade está, e vendo como a realidade está, ele começa a aplicar a sua teoria de política real. Estado de bem-estar social é realpolitik. Tudo isso converge num último livro, um último exemplo aqui, de um cara chamado Thomas Mann, em 1924. Inclusive, essa época de autores ingleses, ela é muito interessante, porque nós temos Thomas Mann, nós temos o Tolkien e nós temos o autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. O Thomas Mann, o Tolkien e o Lewis, eles não eram tão ligados. O Thomas Mann não era tão ligado com o Tolkien e com o Lewis, mas o Lewis e o Tolkien eram amigos próximos e melhores amigos, trocavam cartas e falavam sobre o que estavam fazendo. O Tolkien e o Lewis, eles eram católicos. Eles eram tão católicos, tão fervorosos, que eles escreviam cartas para o Papa reclamando porque na Inglaterra existiam lugares onde se rezava missa em inglês e não em latim. O cara, ele escreveu uma carta para o Papa falando: olha, eu tenho uma denúncia a fazer. Na Inglaterra está se rezando a missa em inglês e não em latim, e isso é um sacrilégio, isso não pode acontecer, de tão cristão o cara era. E hoje em dia, esses dois, o C.S. Lewis, especialmente o Tolkien, são ídolos de jovem fã de black metal que é satanista e fica lá postando coisa do Senhor dos Anéis e falando: olha, aqui a citação a magia caoísta e tal. E não, cara, não, os caras eram o completo oposto disso. Mas enfim, voltando ao assunto, já fui longe demais. Em A Montanha Mágica de Thomas Mann, tudo isso converge nesse livro, nessa citação. Thomas Mann era um defensor da realpolitik. Ele dizia que você podia analisar o que estava acontecendo ao seu redor e com isso fazer a previsão de qual seria o futuro do mundo em que você vivia. 24, acabou a Primeira Guerra Mundial. Qual era a teoria da época? Assim como existia a teoria dos deuses na Grécia, a teoria da moral cristã pro Maquiavel, a teoria de que a Prússia é um estado focado em diplomacia, assim como tudo isso existia, o Thomas Mann estava em um momento onde todo mundo dizia que as guerras tinham acabado, a Primeira Guerra Mundial tinha encerrado, as guerras mundiais, não aconteceria mais nada assim, foi uma carnificina, ninguém queria repetir aquilo. Então a Primeira Guerra Mundial foi definitiva, depois dela acabou, não vai ter mais nada tão grandioso assim. A gente vai entrar no período de paz, e a esquerda crescendo no mundo, justamente porque a esquerda vende essa noção de que ela traz a paz, de que ela traz a justiça social e a liberdade de todos. A esquerda vinha crescendo e era vista como uma salvação. As pessoas falavam: não, as pessoas falavam: não, vou votar na esquerda aqui porque eles vão tirar o mundo desse problema todo que a gente está e não vai ter mais guerra, não vai ter mais nada. A União Soviética crescia com a promessa de que não faria guerra. Thomas Mann, em 1924, defensor da Realpolitik, diz em um livro chamado A Montanha Mágica, abre aspas, o que esse cara diz: ao fim da Primeira Guerra Mundial, isso é antes do nazismo surgir na Alemanha, Ele vai dizer, abre aspas para ele, haverá uma guerra mundial com a Alemanha envolvida que por fim criará uma guerra entre América e União Soviética. O fim dessa guerra levará a uma União Europeia com uma moeda única. Atenção porque ele está falando, fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro achando que não aconteceria nunca mais uma guerra, que a paz dominaria, que o mundo seria perfeito a partir daí. Vai haver uma Segunda Guerra Mundial com a Alemanha envolvida. Acertou aqui. Por fim, criará uma guerra entre América e União Soviética. Guerra Fria. O fim dessa guerra levará a uma União Europeia com a moeda única. A União Europeia, organização e o euro que acabou com a Europa economicamente nos anos seguintes. O que faz esse cara em 24 ter previsto isso? Ele não estava preso nas amarras de que o mundo seria perfeito a partir dali. Ele sabia que as promessas das ideologias, tanto capitalistas quanto socialistas, eram promessas, não deveriam ser levados como verdade. A verdade é o que ele estava vendo. A verdade era o capitalismo oposto ao socialismo, ao menos em teoria, crescendo cada vez mais, o socialismo tentando frear isso, tentando pintar o mundo ali com as suas cores vermelhas também para fazer uma contraposição. A Alemanha voltando a ser uma potência mundial com esse sentimento de que eles deviam uma revanche à Europa que os traiu. Ou seja, ele falou, isso não vai acabar aqui, não vai ser, ah não, o mundo tá maravilhoso e acabou a guerra. Não, isso vai criar mais guerra ainda. A realidade ela é muito diferente da teoria. Deu para entender os exemplos? Tentei lá desde lá da Grécia Antiga até Montaigne de Thomas Mann, mas acho que deu para entender o que é realpolitik, é análise de realpolitik. Feminista chegar para você com um papinho de não, porque eu sou feminista porque eu luto pela igualdade dos gêneros. Olha aqui esse livro aqui que fala que feminismo é igualdade dos gêneros. O que ela está fazendo é política imaginativa, é política não realista, é política utópica. Defenda sempre a política real, que é a realpolitik. Vou voltar nisso, só vamos falar um pouco antes de teoria dos jogos. Vamos agora para a parte 2. Então, você conseguiu entender realpolitik, conseguiu entender o conceito, conseguiu entender por que você não pode analisar um político pela popularidade dele, por exemplo, porque a popularidade geralmente é oposta ao que ele faz de bem para o povo. Um exemplo, quem é um político muito popular, que saiu do poder ao menos popular? Lula, aqui no Brasil. O que que o Lula fazia para ser popular? É crédito para todo mundo, não importa se as pessoas vão pagar ou não. É desconto em linha branca, financiamento infinito. Depois a economia do país quebrou graças a isso, mas ele saiu do poder popular. As pessoas amavam ele. Quem é um presidente não popular? Isso aqui vai ser meio polêmico falar isso, mas temos que falar a verdade. A Michel Temer, o que ele fez para a economia foi muito bom. Eu acho que há alguns anos, eu não gosto dele pela carreira política dele, né? Óbvio. Mas o que ele fez, ele impediu um colapso que era certeiro, ele conseguiu impedir isso, e ele colocou as coisas no trilho, tomando medidas impopulares e que vão ter, continuar sendo tomadas. Por exemplo, reforma da Previdência precisa ser feita, não é uma questão de, ah, o cara é malvado e quer tirar a aposentadoria. Precisa ser feita, vai ter que ser feita, vai ser extremamente impopular, vai pegar muito mal para quem fizer, porque é o presidente eleito agora, Jair Bolsonaro, mas precisa ser feita. Fazer isso quer dizer que ele é um mau político? Não, ele está fazendo o que é bem para o povo. A política não é só fazer o que vão te amar depois, não é ser um ídolo pop. É fazer coisas que são boas para o seu povo, sabendo ele disso ou não. A popularidade ela pode até ser controlada, e isso acontece muito no Brasil, esses pacotes, essas medidas econômicas. Isso é defendido pelo Maquiavel. Já falei de Maquiavel antes, mas só para você saber até onde esse cara ia. Ele diz no Príncipe que quando você faz o mal, o impacto por fazer o mal, ele é imediato, ele é muito rápido e muito alto. E o impacto por fazer o bem, ele é diluído. Então, quando você faz uma coisa ruim, automaticamente você é vilão. Você faz uma coisa ruim, você não presta mais. Quando você faz coisas boas, você vai ganhando respeito gradualmente. Você não vai virar do nada um cara bem visto, bem quisto. Vão olhar para você com desconfiança e falar, não sei se vale a pena ou não. Então o que acontece? Você faz uma coisa boa, começa a ganhar confiança, faz uma coisa ruim, perde tudo. Faz uma boa, ganha mais um pouco, faz uma ruim, perde tudo. Isso seria ruim? O que o Maquiavel defende que você faça? faça o mal todo de uma vez, chega no poder, anuncia reforma toda se tiver que fazer, anuncia todas as mudanças econômicas, tudo de uma vez, seja odiado nesse começo, e aí depois disso só faz coisa boa. Vai inaugurar o hospital, vai inaugurar a escola, falar que a educação vai salvar o mundo, que vai lutar por liberdade, porque esse bem gradual vai te deixar com uma visão boa, e quando chega o fim do seu mandato, você vai estar com a moral em cima para tentar uma reeleição. Foi reeleito, faz coisas ruins de novo e recupera futuramente. Maquiavel é sensacional. É por coisas como o que o Maquiavel defende, o que a realpolitik defende, que nós temos muitas medidas sendo tomadas pelo mundo que não são compreendidas e tem um efeito maravilhoso depois. O que o Trump fez nos Estados Unidos, que todo mundo criticou, e olha agora as taxas de desemprego, que são baixíssimas. Se vive num quase paraíso sendo um cidadão americano legalizado e estando na administração Trump, coisa que ninguém imaginava quando ele anunciou o que faria. Realpolitik encerrada, já sabe que não dá para confiar nesse papinho de que, ah, não, porque a esquerda aqui defendendo os pobres e os oprimidos, e não dá para ficar sempre nisso. A gente tem que analisar o que é a política verdadeira por trás e o que os atos realmente vão trazer. Vamos agora para a teoria dos jogos, que é a minha parte favorita disso. Difícil demais, eu vou fazer o possível para explicar, mas vai ser meio complicado. Vamos lá. Antes de começar a teoria dos jogos, uma coisa curtinha aqui no meio. Eu tô terminando de gravar esse episódio no sábado, porque o que eu falei antes de estar fazendo entrevistas, eu fui chamado ontem e antes de ontem para fazer mais duas. E foi muito corrida essa semana, cara. Muito, muito, muito já. Eu vou contar tudo no próximo episódio, como eu falei, como foi esse processo e tal, mas foi corrido demais, tá louco? Então eu tô terminando de gravar no sábado. Eu fiz a parte Realpolitik na terça, aí eu gravei metade da Realpolitik final na quinta, e tô terminando aqui na hora que normalmente eu estaria postando pra não deixar o episódio atrasar pra vocês. Então, sábado, cara, sábado, 11 horas da manhã. Vai ter música de fundo de vizinho, vai ter som de moto na rua. Me desculpem mesmo, mas eu infelizmente prefiro que isso aconteça. Espero que não atrapalhe o áudio, mas prefiro que isso aconteça do que atrasar o episódio e falar: não, não vai ter essa semana aqui, vamos deixar pra lá, entendeu? Não, não quero que isso aconteça pra quem tá acompanhando o canal, não. Então, teoria dos jogos. Ela começou com um rapaz chamado John Nash. Isso aqui é minha parte favorita desse episódio, porque é uma história muito foda. O Nash, ele era um gênio matemático. Um gênio absoluto, sabe? Não é o cara. Não é aquele cara da sua escola que, ah, não, ele tira uma nota 10 ali sempre, ele é muito bom. Ele era gênio de criar teorias o tempo todo e de ser um cara sensacional, que com pouca idade já era um professor universitário e era um economista maravilhoso. Mas ele tinha um problema. Ele queria criar teorias para coisas que não poderiam ser teorizadas, por exemplo, tomada de decisão. Sabe aqueles momentos na vida que você fala: ó, eu posso ir por esse caminho ou por aquele caminho, e você fica pensando sobre? Ele disse: não, eu vou criar uma conta matemática que vai te provar qual é a melhor saída. E os caras falaram: não, tá bom, você tem duas opções e pode até fazer. Mas se eu tiver 50 opções? Ele disse: não, minha teoria vai ser aplicada, você vai ter 50 opções e eu vou te apontar qual é a melhor. Não pegou muito bem. Além disso, ele tinha um outro problema que é esquizofrenia. Tem um filme sobre ele, talvez até já deu um clique na cabeça de umas pessoas enquanto eu contava, chamado Uma Mente Brilhante. O filme, ele é meio exagerado, é meio Hollywood, sabe? Eles fazem parecer uma coisa muito maior. Parece que o cara tá 24 horas por dia tendo ataques. Não era bem assim, não. Mas é um filme muito bom, sabe? Pelo filme em si, não pela história que ele conta. Recomendo que vocês assistam ele um dia. Uma Mente Brilhante. Conta a história desse cara. Aí o que aconteceu? Ele chegou e falou: olha, eu vou fazer aqui uma conta matemática que vai dar sempre a melhor opção em uma escolha. Isso no meio da Guerra Fria. Escolhas de guerra, elas sempre eram tomadas por intuição. Chegava um cara que era um general de infinitas estrelas e falava: olha, eu já vi uma coisa parecida com isso em tal momento, eu acho que a gente deveria ir por tal caminho. Aí chegava o presidente do país e analisava a decisão do general. É, parece uma decisão legal, acho que dá para seguir com ele. E as coisas eram tomadas assim, sabe? Era muito mais, eu acho que a gente deveria fazer isso, vamos arriscar. Tudo era feito por intuição. Não existia um pensamento lógico por trás. O pensamento era muito mais, já vivi isso, o que eu faria nessa situação? O que eu faria se eu fosse meu inimigo? Tentava-se entender o que o inimigo faz antes de tomar a sua decisão. E isso geralmente causava erros, porque criava uma coisa que é chamada de mind games. Isso aí quem joga CS, LOL, conhece porque é usado até hoje lá. O que é o mind game? O Stalin quer invadir uma parte da Alemanha e o Stalin sabe que aquela parte é muito importante. O Hitler também sabe. Então o Stalin pensa: eu não posso invadir ali porque ali vai estar muito bem guardado pelos soldados dele, porque é uma área importante. E Hitler pensa a mesma coisa. Aí o Stalin pensa: não, mas e se justamente por ser uma área importante ele achar que eu não vou tentar invadir e deixar aquela área aberta e aí eu posso tentar invadir? E o Hitler pensa a mesma coisa. E os dois entram nessa briga mental que não tem saída, porque é só suposição em cima de suposição. E se ele pensar que eu pensei tal coisa, o que ele pensaria? Você não consegue sair disso. Algumas decisões políticas na história deram certo por isso. Aníbal Barca, seu grande pesadelo de Roma, ele conseguiu tomar Roma porque ele subiu os Alpes suíços, atravessou aquilo numa neve de menos 70 graus, levando um elefante e invadiu Roma. Roma completamente fechada, as fronteiras muito bem protegidas. Ele juntou uns caras, pegou uns elefantes que ele conseguiu na Índia, atravessou os Alpes levando elefantes e um monte de soldado que acreditava na ideia dele, mas não deviam achar que daria muito certo. Chegou em Roma e quase destruiu Roma sozinho. Então, essas decisões, esses mind games, às vezes dão certo. Só que eles são muito arriscados, são muito arriscados. Se o Aníbal faz isso e os romanos, ao invés de pensarem, não, ninguém nunca vai atravessar os Alpes, isso aqui está bem protegido, os romanos tivessem deixado lá uma guarnição para proteger, quando ele chegasse lá com os homens dele semi-congelados, com um monte de elefantes descontrolado, ele teria sido morto imediatamente, não teria nem chance de resistir. Então foi muito arriscado. O que o Nash queria fazer era tirar o risco. Você sempre tirava a pior escolha para você, a que te daria o pior resultado, e sempre almejava que te daria o melhor resultado com o fator risco decidindo isso. É uma equação. Ela levou 45 anos para ser entendido. O cara apresentou isso, todo mundo viu, começou a estudar, falou: cara, talvez esteja certo, mas é tão absurda a ideia de calcular escolhas que eu não vou levar tão a sério assim. Aí começaram a tomar decisões durante a Guerra Fria e foram falando: caralho, funcionou. Aí tomavam uma outra depois de um tempo. Funcionou de novo, hein? Não é que esse cara mais uma vez acertou? Que sorte ele tem! Aí a terceira, a quarta, a quinta, depois de fazer isso 50 vezes e nas 50 dar certo, perceberam que talvez ele realmente tinha calculado, deram o braço a torcer, e ele ganhou um prêmio Nobel de Economia pela teoria dos jogos que ele fez. O que é a teoria dos jogos? Eu não vou explicar aqui matematicamente porque eu sou péssimo em matemática e eu acho que você também não vai entender porque é um negócio muito difícil. Ele fez isso em 50, ele ganhou o prêmio Nobel em 98. Levou 48 anos para ser entendido por matemáticos, por economistas, de tão complicado que é o negócio. O que eu vou fazer é, imagina que tem 100 etapas na conta, eu vou tirar 98 e vou dar só as últimas duas, já tudo resumido, tudo mastigado, e ainda o exemplo mais simples possível dessas duas, tá bom? A ideia é que você entenda o que eu vou dizer aqui. Esquece a teoria, se você for matemático, pesquisa lá. Teoria dos jogos, tenta entender a conta, mas é muito absurdo, eu não vou nem tentar entrar nisso. Qual é o resultado final da teoria dos jogos? As duas últimas equações. Imagina que você e o seu melhor amigo vão viajar para fora do país. Você vai para Dubai e o seu amigo vai para Dinamarca. E vocês não podem voltar nunca mais pro Brasil e vocês não podem se ver, se contatar, mandar mensagem, nunca mais. Vocês vão se ver uma última vez, se despedir. Cada um vai para um lugar e depois acabou o passado, você vai ter uma nova vida lá. Eles entregam para você uma maleta e uma sacola que você não sabe o que tem. E dizem: olha, essa sacola aqui, ou ela tem 10 milhões de dólares, ou ela tem barras de ouro que equivalem a 10 milhões de dólares. Ou ela tem um dinheiro vivo, ou ela tem barras de ouro que valem isso. Entendeu? Dentro da sacola, você com a maleta na mão. E aí vão dizer: o seu amigo também tem uma maleta dessa e também tem uma sacola. O que vocês não sabem é quem tem o ouro e quem tem o dinheiro, mas o resultado final é o mesmo, porque o valor que eles valem é o mesmo. Antes de se despedir, vocês vão pegar essa sacola, colocar dentro da maleta, lacrar ela, encontrar um ao outro e trocar. Então, o que está com você, se você está com dinheiro e ele está com ouro, você vai viajar com ouro e ele com dinheiro, vocês vão trocar. Mas segue a vida, todo mundo bem, todo mundo com 10 milhões na conta, não se preocupa mais com nada, a vida de vocês está resolvida. Você vai ficar feliz, vai falar: puta, meu amigo vai ficar bem, eu vou ficar bem, resolvido, vai ficar lá feliz, dorme. Aí chega o dia da viagem. 10 minutos antes eles chegam para você e falam: olha, tem uma coisa aí. Você não precisa colocar nada nessa maleta. Você pode entregar ela vazia. Eles falam: não, mas como assim entregar vazia? Mas eu vou entregar e vou roubar o cara? Não, porque ele também não precisa colocar. Se você quiser entregar vazia e pegar a dele, você pode fazer. Se ele quiser entregar vazia e pegar a sua, ele também pode fazer. Mas se você quiser ser honesto e colocar o dinheiro ou o ouro e confiar que ele vai fazer o mesmo, você também tem essa escolha. Os dois podem escolher entre colocar o que está lá dentro ou tentar enganar o outro e não colocar nada. O que você faria nessa situação? É o seu amigo. Qual seria a sua escolha? Pode pensar em um segundo. Tomar um café aqui, se ficar um barulho de fundo, é por isso, tá bom? A sua decisão, não importa qual seja ela, ela foi baseada agora em intuição. Você pensou, eu conheço meu amigo, eu sei o que meu amigo faria, eu sei o que ele pensaria, e você tomou uma decisão baseada em conhecer a outra pessoa. Não importa se você colocou dinheiro na mala e mandou para ele, ou se você deixou vazia, não importa se você achou que ele deixaria vazio ou não. Qualquer decisão foi baseada em intuição, porque a gente tem a tendência a achar que vai saber como a outra pessoa pensa, sem saber nem como a gente pensa. Então começa a ser uma coisa, como falei, suposições em cima de suposições e você não acha um resultado final nunca. O que a teoria dos jogos defende? A melhor escolha sempre será entregar a maleta vazia. Quando isso era colocado para uma plateia, eles colocavam esse exemplo, um exemplo que eu vou fazer depois. Chama Dilema dos Prisioneiros, que é um pouco mais complicado, e eles faziam esses exemplos que eu te dei, com o seu maior amigo e com o seu maior inimigo. E as respostas geralmente eram diferentes, porque com o seu amigo você tinha aquele, não, eu quero ajudar ele, eu vou deixar o dinheiro na maleta e tal, e com o inimigo, não, vou ferrar ele, vou deixar sem e tal. E com o inimigo, não, não vou fazer nada, vou deixar sem. O que a teoria dos jogos defendia? O que o Nash estava defendendo com ela? Esquece intuição, esquece o que você acha que ele vai fazer, se você acha que conhece ele ou não. Qual é a pior solução possível para esse caso? O pior cenário, tipo, acabou do pior jeito. Você coloca algo na sua maleta, entrega, e essa outra pessoa, seu melhor amigo, seu maior inimigo, um estranho completo, o William do Benefrego Podcast, quem quer que seja, te entrega uma vazia. Você vai sair com R$ 0 dessa transação e vai de mão abanando enquanto o cara tá com o dinheiro todo. Esquece isso. Entregar o que está com você, seja ouro ou dinheiro, é possível que você terá com isso a pior solução. Então você corta ela. Qual é a melhor solução possível? É você não entregar e o cara te entregar e você fica com 20 milhões. Boa solução. Se você entrega e ele também entrega, os dois ficam com 10 milhões e você não ficou com a culpa de ter enganado ninguém. Boa solução também. Se você não entrega e o cara não entrega, nenhum perde nada, você guardou os 10 milhões, você segue com os 10 milhões, ele também segue. Entregar te dá um resultado ruim, que é você entregar e ele não. Não entregar não te dá resultado ruim. Ou você fica como já estava, ou você sai ganhando. Não entregar sempre será a melhor solução, segundo a teoria dos jogos. Não existe hipótese de não, talvez ele faça tal coisa, não importa o que talvez ele faça, você tem que analisar sempre o que te dá a maior chance. Para você, esquece a outra pessoa, você tem que ter a maior chance. Isso é o exemplo mais raso possível de teoria dos jogos. É curto propositalmente. Agora eu vou dar um mais complicado e depois vou dar um exemplo real de onde isso aconteceu. O Dilema dos Prisioneiros. Esse é bem difícil, espero que vocês consigam entender, porque eu tentei também resumir um pouco. O Dilema dos Prisioneiros, ele diz que você e um amigo seu foram presos. Imagina esse mesmo amigo da maleta, vocês estão presos. E vocês cometeram um crime, não importa qual seja ele. Esse crime dá 10 anos de prisão. Levam vocês para a delegacia, você vai para uma sala, seu amigo vai para outra sala, vocês não têm interação, você não sabe o que ele está pensando, o que ele está falando, se ele está sendo torturado, você não sabe nada, só sabe que ele está nessa outra sala. E eles chegam para você e para ele e falam: olha, vocês podem confessar que vocês fizeram o crime, isso seria trair o outro, ou podem colaborar, ficar em silêncio. Não, não fiz nada, a gente estava só andando aí na rua, nada a ver, ficar em silêncio. As duas soluções são trair o seu amigo, o seu comparsa, confessando o crime, ou colaborar com o seu comparsa, ficando em silêncio. Quais são as regras? Lembra que valem 10 anos de prisão? Se um de vocês confessar o crime, você, para ficar mais simples, se você confessa o crime e o outro cara fica em silêncio, quem confessou sai da cadeia na hora, porque assumiu, e quem ficou em silêncio pega 10 anos de prisão. O contrário também vale. Se você fica em silêncio E ele confessa, você sozinho pega 10 anos e ele sai na hora. Se os dois ficam em silêncio, os dois resolvem colaborar, que é a melhor solução mútua, como seria no caso da maleta, os dois trocarem a maleta, a polícia só pode condenar cada um de vocês a 1 ano de prisão. Então, solução ótima, os dois ficam quietos, não vai trair ninguém, não pega 10 anos sozinho, os dois mudos, não falam nada, 1 ano cada um, vai embora. Se os dois confessam, os dois falam ao mesmo tempo, não, nós fizemos o crime, a pena de 10 anos é dividida entre os dois e vocês passam 5 anos cada. Entendeu aqui como funciona? Tá lá na cela, seu amigo numa outra cela que você não tem contato, você pode falar que fez o crime, falar que não fez o crime e ficar mudo. Ficou mudo, ele também ficou mudo, 1 ano para cada. Ficou mudo, ele confessou, 10 anos para você, zero para ele. Confessou, ele ficou mudo, 10 anos para ele, zero para você. Confessou, ele confessou, 5 anos para cada. Onde entra o fator risco aqui agora? Se você fica quieto, você colabora. Você tem duas saídas. Você colabora, ele também colabora, 1 ano de prisão para cada. Não é tão ruim assim, você não vai ficar com o negócio de não, trair o cara e tal. 1 ano de prisão, ainda assim é difícil. Você colabora, ele te trai, 10 anos preso. 10 anos pensando, eu devia ter falado também. Fui ficar quieto, fui confiar, tô preso aqui. Colaborar te dá a pior solução possível, o pior resultado possível, que é 10 anos, e te dá um resultado mais ou menos que é passar 1 ano preso. Não tem uma saída boa aqui quando você decide colaborar e ficar quieto. Se você trai, se você confessa, você tem duas saídas. Os dois se traíram, os dois confessaram, 5 anos para cada. É ruim, mas pelo menos você se livrou de 10 caso ficasse quieto. Ele ficou quieto e você traiu, você sai livre, ele pega 10 anos. As duas soluções, caso você resolva trair, te dão muito menos risco. Porque o escopo de tempo que você passa na prisão vai de 0 a 5 anos, enquanto colaborando, ficando quieto, você vai de 1 a 10 anos. Parece que você está jogando com a sorte, porque afinal você ainda depende do que ele vai fazer. Mas a ideia é, você tira o máximo o fator risco e o fator sorte, diminui isso e fala, oh, agora eu estou jogando numa margem considerável. A teoria dos jogos é basicamente isso. Você tem 50 opções diferentes. Você vai pegar as 47 que te dão a pior solução possível, calcular ela, e ao fim de calcular essas 47, falar, ok, eu vou tirar elas aqui e vou jogar nessas outras três. A sua chance, que antes era de 2% entre 50, vai virar 33 entre 3. Você aumenta a sua chance confiando nessa teoria. Exemplo da vida real, para não ficar muito na teoria aqui. E como eu disse, parece algo simples agora que eu estou falando, porque eu peguei o finalzinho da conta e estou exemplificando do jeito mais raso possível. Porque a ideia é ser entendido. É, se você for realmente procurar a teoria, ela é bem mais complicada, mas aí não vou entrar muito nisso. Como acontece na vida real? E aqui a gente vai ver como, mesmo sem ter muita noção disso, você acaba tomando decisões que levam a viver ou morrer usando a teoria dos jogos. Stanislav Petrov, talvez você conheça o nome, ele era um coronel russo, um coronel da União Soviética. Em 26 de setembro de 83, ele estava sozinho cuidando do espaço aéreo soviético. O cara sentou na cadeira dele, na frente ele tinha um radar gigante, e do lado ele tinha um botão que, quando ele apertasse esse botão, ele ia enviar mísseis para os Estados Unidos. O que acontecia na Guerra Fria? Tinha esse medo constante de que um país atacaria o outro, a União Soviética atacaria os Estados Unidos, ou os Estados Unidos atacariam a União Soviética. Existia uma coisa que eles chamavam na época, que era a possibilidade de destruição mútua. Tinha um nome exato para isso que eu não estou lembrando agora. Era. Lembrei. Destruição mútua assegurada, era o termo que eles davam. Era a garantia de que, se um país atacasse o outro, assim que eles percebessem que estavam sendo atacados, eles iam atacar de volta e os dois se destruiriam. Então você não queria atacar porque você não queria ser destruído e todo mundo tinha medo de morrer, basicamente. Stanislav Petrov, 26 de setembro, sentado na cadeira dele de couro, o uniforme lá bonito dele de coronel da União Soviética. Ele olha para o mapa e ele vê um pontinho vermelho chegando, que é um míssil americano em espaço aéreo soviético. Ele pensa, Cara, eu não quero morrer. A única coisa que me importa aqui é não morrer. Eu não quero morrer numa explosão nuclear. As ordens dele eram: assim que apareceu qualquer coisa no radar, você ataca de volta. Não importa o que aconteceu. Aperta o botão, manda míssil para os Estados Unidos. Ele tinha que fazer isso. Mas ele não queria morrer. E ele falou: cara, eu faço isso. Se eu apertar isso aqui, é garantido que o mundo acaba agora. Eu faço isso mesmo? Não, vou esperar, vou esperar. Aí passaram 30 segundos, que para ele deve ter parecido 2 anos. Apareceu mais um ponto vermelho. E passaram 2 segundos e mais outro, mais outro, mais outro. E ficou cheio de pontos vermelhos no radar. As pessoas em volta vieram para a sala: não, a gente está sendo atacado, a gente está sendo atacado, já era, tem que explodir tudo. Manda míssil para lá e tal. O que que ele fez na cabeça dele? Ele falou: em que possibilidade eu tô morto aqui? Se isso é um míssil e tá vindo para cá realmente, não importa se eu atacar de volta ou não, eu tô morto. Eu não vou conseguir sair da União Soviética a tempo de não morrer em um ataque nuclear americano. Eu tô morto. Se é um míssil que tá nesse radar, se é realmente algo que vai explodir daqui a 1 minuto, acabou, morri. Digamos que é um erro de radar. É uma falha e não tem nada, isso tá. Deu algum bug aqui. Se eu acredito nessa falha e taco mísseis nos Estados Unidos, fala taco estranho, eu lanço mísseis nos Estados Unidos, o radar deles não vai falhar. E aí, quando o cara que tá lá nos Estados Unidos dormindo, sem fazer nada, dá uma olhada assim no radar e vê o negócio piscando, ele vai atacar de volta. Então, se eu ataco, eu com certeza estou morto, porque eles vão atacar de volta, não tem saída também. Qual é a única forma de eu viver aqui? A única possibilidade, por mais remota que ela seja. E esse cara fez isso na cabeça dele em meia fração de segundo, porque ele tinha que tomar a decisão ali. Qual é a única saída que eu posso ter para sair daqui vivo? Acredito que é um erro de radar soviético, que não tem míssil nenhum vindo, que é só um bug que vai sumir depois. Não lanço os meus mísseis, torcendo para ser um erro. Como eu não lancei mísseis, eles não vão lançar nada de volta. Fico aqui de boa, rezo para ser erro. Se não acontecer nada no próximo minuto, o mundo não explodir, as coisas estiverem de boa, foi um erro de radar e eu saio vivo. A única solução para ele era torcer para ser um erro de radar e não atacar de volta. E contra tudo que mandaram ele fazer. Stanislav Petrov, se ele tivesse seguido a lógica ali, que é: o radar está certo, estamos sendo atacados, vou atacar de volta, ele lança míssil. Para os americanos não teria essa ideia de: ah, não, talvez o radar dele errou. Seria: a gente está sendo atacado primeiro, vamos atacar de volta, ele estaria morto. Se mísseis estivessem vindo, ele não fizesse nada, ele estaria morto. A única solução era torcer para ser um erro de radar. E aí ele se senta na cadeira dele, fica olhando para frente, os caras querendo apertar o botão vermelho. Ele: não, não vai apertar, não vai apertar, espera, espera, espera. E aí do nada o radar apaga e era realmente um erro de radar e ele sobreviveu. Essa noite em setembro de 1983. Você que está assistindo isso aqui, nasceu depois de 83, que é o meu caso, só tá vivo porque esse cara tomou essa decisão em meia fração de segundo. Se ele tivesse em qualquer momento titubeado, não pensado, agido por instinto e apertado, o mundo teria acabado ali numa explosão nuclear. E graças a ele, graças à teoria do jogo sendo aplicada à vida real, a gente sobreviveu e o mundo não acabou, porque ele conseguiu calcular ali nesse tempo mínimo que a única chance da humanidade sobreviver como um todo era não lançar os mísseis. Exemplos, teoria dos jogos na política também tem muitos. Eu vou citar muitos aqui porque realmente tudo na política usa isso. Tudo, tudo, tudo, qualquer decisão. O Trump chega no poder, ele promete que ele vai acabar com a guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ninguém acredita nisso, não tem tempo. Ele chega ao poder e fala: ó, marca uma reunião lá que eu vou falar com esse bastião aí da Coreia do Norte. E vai fazer uma reunião com o cara. Sem nada, sem nada combinado, sem desfile militar, sem nada. Chega lá, desce na embaixada, troca uma ideia com o cara e volta para os Estados Unidos e consegue uma decisão com isso. Isso é a teoria dos jogos. Ele calculou as possibilidades ali de esperar 1 mês para fazer a reunião, esperar 1 semana fazer a reunião e de ir direto para lá pegar um jato, viajar para a Coreia do Norte, falar com o cara, usar o que ele tinha na manga, que é a boa lábia por ser empreendedor e o que isso traria para ele. Teoria dos jogos. O que aconteceu no Chile, por exemplo? O Allende no Chile, ele era comunista. O Allende estava muito bem na corrida presidencial, ele estava ali, sabe, há dias de ser eleito, mas ele ainda tinha uma rejeição por ser comunista. A União Soviética falou: não, a gente não precisa se meter, ele vai ser eleito, já era, vamos ter dois países comunistas na América, Cuba e o Chile. E os Estados Unidos falou: ok, o Allende, ele é comunista, mas ele é nacionalista ao mesmo tempo. Se ele chega ao poder, ele vai querer que o Chile seja uma potência, ele não vai fazer união nem com a União Soviética nem com Cuba. O Chile vai ser comunista, mas vai ser ilhado e não vai ter ligação com a União Soviética nem com Cuba. Se um comunista internacionalista ganha, a gente está fudido, porque o cara vai fazer um bloco comunista na América do Sul e a gente não vai conseguir tomar aquele território nunca mais. O que os Estados Unidos faz no auge da Guerra Fria? Disputando território com a União Soviética, eles apoiam o Allende, que é um comunista, para que o Allende vença, o Allende chega ao poder. Com apoio americano, os Estados Unidos na Guerra Fria elegeram um presidente comunista para o Chile. Chega ao poder, não aceita ajuda da União Soviética, não aceita ajuda de Cuba. O Chile fica ilhado ali sendo comunista e o domínio soviético pelo mundo não cresce, apesar de ter mais um país comunista ali. Como se fosse um jogo de War, os caras calcularam e falaram: olha, a melhor solução aqui é deixar eles ganharem ali um vermelhinho no mapa, mas não ganharem um aliado. É melhor do que correr o risco de alguém que é aliado deles realmente vencer, e aí, além de ser comunista, vai ser unido por eles. Isso é a teoria dos jogos aplicada. Esse tipo de coisa te ajuda a ver qualquer decisão de negócios, de política. Quando você ligar o G1 e ver lá, Bolsonaro surpreende ao tomar decisão, você fala: puta, por que será que ele tomou essa decisão? Pensa um segundo por que ele está tomando aquilo. Quando você vê um acordo que parece não fazer sentido, esses acordos de armas que os Estados Unidos têm, que ele dá arma para quem luta contra ele, tudo isso é explicado pela teoria dos jogos e pela realpolitik. A realpolitik vai te ensinar que você não pode acreditar em rótulo nenhum na política. Esse cara aqui é o defensor da família, então eu também defendo a família. Tudo que ele faz é maravilhoso, eu vou sempre concordar com ele. Não é assim. Olha as ações dele e não o que ele promete fazer. Esse cara aqui defende os pobres e os oprimidos porque ele é socialista. Não acredite nisso. Veja o que ele faz. Analise pelas ações dele, como Maquiavel ensina, e não pelo que ele jura que ele quer fazer, que sempre vai ser o bem. Teoria dos jogos. Qualquer decisão que você tomar, pensa no pior cenário possível, exclui esse cenário, qualquer coisa que leve esse cenário você não vai fazer, você não vai pensar: não, talvez vai funcionar, vou arriscar, não arrisca. Pensa no melhor cenário possível, vê quanto de risco está envolvido para chegar a esse melhor cenário. Se valer a pena, vai por ele. Se não valer a pena, fica ali no meio termo, porque pelo menos você garante algo bom, que pode não ser o melhor possível, mas já é algo bom e você segue depois a partir disso. Menefrego Podcast, episódio 10, o episódio que eu mais tive dificuldade para gravar, gravei em três partes, diferenças de áudio de uma para outra. Por favor, perdoem, é que a semana foi muito corrida e eu vou falar sobre na semana que vem como foi essas entrevistas e tal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, que foi mais falando de temas políticos que eu gosto tanto. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, mandem e-mails, me ajudem a fazer o episódio da semana que vem. O episódio da semana que vem, além de falar sobre as entrevistas, eu vou ler e-mails também. Já temos 5 e-mails até agora. Se tivesse 7, 10, seria maravilhoso. Eu vou ler todo e-mail. Você manda e-mail pro Nerdcast, que o cara vai mandar pra caixa de spam na hora. Eu mandei e-mail pro Psycast, pro Petri, que o cara vai ler e te xingar. Manda pra cá que a gente lê e trata o ouvinte como ele deve ser tratado, porque vocês que fazem isso aqui acontecer. Moto passando na rua, né? Fazer o quê? Gravar ao sábado tem esses problemas. Agora eu vou editar, mandar pro YouTube. Umas 2 horas da tarde vocês já devem estar ouvindo. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo, por terem ouvido, caso ouviu no feed. E semana que vem estamos de volta.